Salvador Azul 4062, na final, baixar travar. Mati Alves, estado autorizado, pouso pista no 7, vento agora de 1,40 graus com 1,4 nós, ajuste 1013. Pouso autorizado, 4062. No solo 29, virar a próxima esquerda para o pátio principal, portão 1. Próxima esquerda, pátio principal, portão 1, obrigado.